561, apenas aguardando um Bravo 350 que vai cruzar agora o pátio. Até me escute, aguarde liberação pro pushback. Condo 777, standing by for pushback, you are fully ready. Ok, Condo 077, maintain position and stand by for start. Starting our pushback. We have a traffic taxi crossing now the apron 1, ok? You are number 2, stand by. Standing by, Condo 077. Apron 5. Vejo teto de 400, 3.000 de visibilidade. 3.500 de visibilidade. Com a antena vertente. 90, after clear going to taxiway Lima and report to continue taxi until apron 5. É 310 solo? Prossiga, sir. Tem um autorizado aqui, o 350 para Recife. Aceite copia ou aguarda coordenação? Prossiga, sir. É 310. Ok, autorizado Recife, 350, nível, via Peruísque 58, pista 10 decola, subida Puca, transição Caju, 1935 é o controle. E o transponder é o 5120. Sinal 6310, autorizado Recife, nível 350, informa 58, escola da pista 10, saída Puca, transição Caju, motor 1935, transponder 5120, Sinal 6310. Correto, 6310, chame pronto para o pushback e acionamento. Agora pronto, 6310. Já faço visual. Você vai reportar visual, tá? 3152. Aguardando o seu plano chegar no sistema, confirmando o destino, é a vitória da conquista? Negativo, 3-0 do norte, nível 3-0. Ok, o 2224, eu vou checar aqui com a IS, porque o plano ainda não chegou, já era para ter chegado. Só um minuto, ok? Sim, tá bacana. Otan 3561, coordene com a equipe de solo. Temos um Bravo 350, aeronave de pequeno porte, está cruzando agora o pátio. Após o tráfego, iniciei no portão 9 e chame para o táxi. Gente, após a passagem da aeronave, está autorizado, está 3561. Ok. Ah, tô aí, muito boa noite. Azul 407, pronto, no ponto de espera da pista 10, visual com tráfego. Na marca final. Azul 407, após passagem do tráfego, ali mantém 10. Após o passagem do tráfego, ali mantém 407. Paulo, Golf, Golf, Juliette, autorizado? Golf, Golf, Juliette. Vou repetir, eu já falei duas vezes. Você tem que chamar o solo pro reboque. Ah, ok, oh, desculpa, desculpa. Solo, Salvador, na escuta. Ok, Alpha, Echo Fox. Taxi via Lima, Mike, and report on Quebec to crossing runway 17. Confirma para o TAN 3152? Juliette, na escuta. Mativo, sua sala foi a 119. Tá, grato. Isso para a posição 8 aqui. Autorização de reboque. O indicativo de chamada. Golf, Golf, Juliette, pedindo autorização do pátio 3 para a ponte 8. Gente, iniciei o reboque e reporte para ingressar no pátio principal. Ok, obrigado. Sol Salvador, TAN 3152, de Bravo 7 Cotas. TAN 3152, ciente. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, TAN 3152. Contact tower on 118.6 for crossing runway 17. Good night. Gente, aguarde para ingresso no pátio principal. Temos um Airbus da companhia que já está iniciando, vai iniciar o táxi saindo do portão 9, ok? Seu portão previsto também é o 9. Mantenha minha escuta antes da Juliette, aguarde para ingresso. Tá 3152. Ah, entendi. Então vamos manter a posição antes da Juliette, tá 3152. 071, decola 22, controle 1 no 9, decimal 35, boa noite. Boa noite, 35, boa. Controle Salvador, cordial, boa noite, azul 4071, decolado para o Dael Leda. Autoriza a proa de Dael ou Leda para o 4071? Autoriza o Dael 4071, sobe 360. Dael, sobe 360, 4071. São do nível 150 para Aracaju. Refrico 5216, eu tenho o pré-autorizado 190, 190 para Aracaju. Tem um aceite e copio, aguarda a recoordenação. Gente. Salve, boa noite, tem 3662 com informação Foxtrot para autorização Natal. Gente, 3662, Natal, número 2 para copiar, 370 ao nível, aguarde um instante. Prossiga. Solo Salvador, é o TAN 3561, pronto para o táxi, está com ONU 12, 112 a bordo, alternando com 54 horas e 15. Copiado. O TAN 3561, livre o táxi pelo pátio, Juliette Alfa. Ponto de espera da 10, 186 Torre, o ajuste 1017. Autorizado táxi via pátio, Juliette, no ponto de espera via Alfa, 186, TAN 3561, ajustado 17. Condo 077, stand by more 2 minutes to start your pushback and start. We have a Airbus A320 for expecting to join on apron 1 to park on gate 9. Okay, stand by more 2 minutes and to receive your clearance to pushback. Okay, Condo 077, copy. Solo passageiro 2234. Passageiro 2224, consultamos aqui no nosso sistema. Seu plano foi cancelado e o próximo evento foi solicitado um CHG. Porém, como o plano foi cancelado, não é permitido fazer CHG e mesmo assim a CHG foi feita de forma incorreta, não foi modificado a rota. Era hoje horário de voo aqui, ele mudou já faz 6 dias, né? Não teve algum motivo, foi não? A gente vai checar novamente? A princípio não, ok? A gente já está embarcado, então eu vou entrar em contato com o coordenador, obrigado. Ciente, e só para informação, também o plano não está na lista dos repetitivos, ok? No 398 livre pouso, vento no 40 graus, 3 nós. É, 97. Segundo. Livre, prosseguir para o portão 9. Ah, sim, a da lotagem do Airbus vai iniciar para o portão 9, então 3152. Controle Salvador, gol no 404. 404, desce até o 50, chegada à maré. 50, chegada à maré, 404. Trip 5216, cópia. Cópia, prossiga. 5216 da trip, autorizado Aracaju, nível 150, decola da pista 10. Primeira curva à esquerda, subida Pulca, Pulca, Jamo, Jamo, DCT Aracaju, 1935 controle, 5102 transponder. E meia, Saluno 21, decimal 9, livrando à direita, boa noite. Fecha 219, à direita 390. Realmente a pistola está bastante forte ainda, viu? Uma aproximação. Sim, foi a informação. Até o toque também. E a visibilidade iniciar o pushback em mais uns instantes, ok? Ok, Golfo, Golfo Juliet, ciente. Ó, agora vai dar... Conduzir 77 to the ground. Conduzir 77, go ahead. Okay, conduzir 77, coordinate your pushback with ground staff after the Airbus A320 parking on gate 9. After cleared for pushing start, gate 11, report ready for taxi. Conduzir 77, after the Airbus parked at gate number 9, we are cleared for pushback and startup, and we call you when ready for taxi. Okay, that's right. Fala Salvador, Xenemia 3-0, puxa acionamento, portão 4. Portão 04, autorizado, 6310 da Oxené, chame táxi. Autorizado, vou chamar para o táxi, Xenemia 3-0. 398, na escuta do solo. Pronto, cópia, senhor. 3662 da TAN, Natal, autorizado, 370 ao nível, via Pesulu 10, pista 10 decola, subida Puca, transição Zipar, primeira curva à esquerda, 1935 controle, e o transponder 5122. Gente, a 3662 da TAN, autorizado Natal, nível 370, uniforme Zulu 10, decola da pista 10, com Puca Zipar, curva à esquerda, 1935 ao controle, transponder 5122. Correto, chame para o pushback de acionamento 3662 da TAN. Chamará. Vou no 398 na escuta do solo. Loma 398, chame o solo em 121 desse na nave. Boa noite, TAN 3258, com a Fox. Loma 398, táxi livre, Alfa, Juliette, portão meia dúzia. Boa noite, solo Alfa Juliette pro 06, ou no 398, obrigado. Passaredo 2224 na escuta do solo para cópia. Passaredo 2224, Juazeiro do Norte, autorizado 350 ao nível, via Pesulu 19 até Bangu, após, conforme plano, pista 10 decola, curva à esquerda após decolagem, na subida Momo, transição Frote 1935 ao controle, 5132 no transponder. Passaredo 2224, correto cotejamento, e aguarde um instante para o pushback de acionamento após o táxi do 767 da Condor. Está liberado após o Condor? Ah, na minha... aguarde na minha escuta, ok? A liberação. Salvador, boa noite, é o 5827, 5840, Galeão. Gente, Webjet 5827, só um minutinho, cópia Galeão, portão 10, ajuste 1017. Solo Salvador, TAN 3858. Prossiga, 3858 da TAN. Gente da Fox, autorização 370, Fortaleza. Número 2 para copiar, aguarde um instante, 3858. 75827 para cópia. 5827, autorizado Galeão 340 nível, via Peruísque 50 até o destino. 19, corrigindo, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida Dael, após Dael, Leda, pós Leda, DCT, Bidev, intercept o eixo da aerovia, o controle 1935, e o transponder é o 5126. Aqui autorizado Galeão 340, saindo Dael, correto, 5827 da web, reporte quando pronto para puxar e assinar. Tá, 3858, cópia. 6310, PAB 122, 122, autonomia 334, alterna Natal. Ciente, táxi livre à direita, o Oxené 6310, ponto de espera da 10186, torre e o ajuste na 017, boa viagem. Afirmativo, autorizado táxi na ponte de espera, chama a torre 186, ajustado 1017, Oxené 6310. 6748, desce para 3000 pés, 1017. 3017, 6748. Nível, via Pesulu 19, pista 10, decola, curva à esquerda, subida Momo, transição Frote, 1935 é o controle, e o transponder é o 5123. Autorizado Fortaleza, 370, via Pesulu 19, decola da 10, curva à esquerda, Momo, Frote, 1935 é o controle, 5123 funciona, então 3858, portão 7. 3858, correto, cotejamento, reporte pra, quando pronto, puxe bem aqui acionamento. Condor 077, request taxi. Condor 077, clear taxi via Apron, Juliet and Alpha, until loading point runway 10, then call tower on 118, decimal 6, adjust altimeter 1017, have a nice flight, sir. 077, clear to taxi via Apron, Juliet at Alpha, runway 10, and when in Alpha, confirm we contact tower 1186. Passarei do 2224, após o 767 da Condor, autorizado pushback, acionamento, remota 14, chame táxi. Prossiga 224. O passareto 2224, observe o táxi do 767 da Condor. Após o tráfego, coordene com a equipe de solo e inicie o pushback na remota e chame posterior o táxi. Após o 67, coordena com o pessoal do pátio e diga o pushback. Será que você poderá estar aqui? Passarei 2224. Pausa 3662, posição 3, só puxa acionamento. Portão 3, TAM 3662 autorizado, chame táxi. Para táxi A estabilizar ILS, com 404. Chama agora a torre 118612 no 404. 18,6, obrigado. Voador, boa noite, gol no 404, final ILS. 404, mantém aproximação sobre o campo, chuva forte, vento 1,0 graus, 04 nós, de porte visual. Confirma, senhorita, chuva forte sobre o campo? Afirmativo. 7404. Torre Gon 404. Prossiga. Fala que vai chamar o controle, senhorita. Solicita descontinuar a aproximação, ok? Ciente, Gol 1404. Oi? 04? Prossiga. Solicita descontinuar a aproximação, se a chuva forte sobre o campo, faz inspeções. Confirma a mensagem no 404? Gol 404, vai descontinuar a aproximação devido a chuva fortíssima sobre o campo. Instruções. Ok, no 404, vai curvar à esquerda, proa norte, condições de acender para o nível 40. Afirmativo, senhor. Esquerda, proa. Proa norte, subindo para o 40, 404. Afirmativo. Webjet 6748, copia a informação do gol? Afirmativo. Prossegue para na aproximação? Aguarde. Cruzou o 2, está cruzando o 2-1-0, está 3561. 3561, chame agora o centro no 3325, alternando no 288-3561. 3325-288, grato, boa noite. Boa. Webjet 6748. O Webjet está iniciando a aproximação para Salvador, só gostaria de confirmar as condições do aeródromo. A chuva continua muito forte sobre o campo? Afirmativo, está um pouco mais forte agora, estava moderado, agora está um pouco mais forte a chuva. Na final, foi reportado chuva forte e até dos 300 pés, só que agora sobre o campo a chuva aumentou. Tá ciente então das condições, obrigado. Oxané 6310, decolou os 39, controle 119, decimal 35, boa noite. 2935, Xené 6310, boa noite. Condor 077, line up and wait. Condor 077, line up and right, runway 10. And do you have any braking coefficient or braking report, runway condition? Runway wet and slippery on the first third of the runway. Okay, Condor 077, copy. O 404 está atingindo 40, senhor. Afirmativo, no 404, mantendo a presente proa mais 5 milhas à frente, inicia órbita com curvas pela esquerda, no 404, informe intenções. Senhor, eu posso voar na proa 040, senhor, mais 7 milhas a frente, sai da formação, pode ser? Afirmativo, 040, mais 7 milhas, está autorizado no 404. Gente, graças a intenções, é espera, senhor, melhoria das condições do campo. Afirmativo. Assim que melhorar as condições, eu informo. Tá, ok, muito obrigado. A proa ideal é 060, senhor. 060 fica ótimo. 060, sem problemas. E obrigado. Controle 6748. Prossiga, 48. 6748 também vai descontinuar a aproximação e solicita uma proa e uma posição para iniciar a espera para guardar a melhoria. Afirmativo. 48. Vai voar posição ITAP, vai curvar agora à direita. Com a posição ITAP e prefere manter o 30? Afirmativo, vai manter o 30, voa no ITAP a partir da presente. Afirmativo, em ITAP, vai efetuar órbitas com curvas pela esquerda, o 6748. Ciente, então na posição ITAP, órbita com curva pela esquerda, mantendo 3 mil pés, o Webjet 6748, obrigado. Boa noite, Oxané 6313. Oxané 6313, vai descer na chegada Bonf, inicialmente até o nível 50050, 6313. Vou descer, eu estava na Tolfa Lagoinha, saí aqui então Bonf, descendo até o 50, 6313. Espera só, passarelo 22 do espaço. Passarelo 2224, ali não tem. Já limpa tem, passarelo. Zero 77 airborne at 43, departure 109 at the small 35, good night. Coming out at 330. 330, book departure 077. Say again, call sign? I'm 330. So which call sign? Salvador Golno 404, está iniciando órbita na 17 milhas afastadas na radial 2300, concluindo pela esquerda. Pela esquerda, o 404. Eu 2224, livre decolagem, vento 1 no 70 graus, agora com rajadas de 1 no 020 nós. Livre decolagem, passarelo.